melhor do mercado. Encho rodas de rua, deixo shows lotados. Viva as CD de ouro, quem tentar é louco. No TTK ninguém se contenta com pouco. Sempre no combate por pontos de venda. Agressividade é a chave, aprenda. Só quem nasce pleba não tem ambição. Na queda ou na ascensão, minha marra é a mesma. Sente que a vingança hoje vem a cavalo. Não falo o que eu sei, mas sei tudo o que eu falo. Peita, baralho pra mente. Refino meu entorpecente, vendo pra caralho. Aceita, minha banca tá no topo. Hoje tá tudo bom, depois de mó sufoco. Palavra que acaba com a tua. Engenharia marginal, organização braba de rua. Yeah. Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Meu amor, eu sou chefe do crime perfeito. Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Meu amor, eu sou chefe do crime perfeito. Aperto o beck, mantenho o respeito. Eu sou o chefe do crime perfeito. Doutrino minha tropa, não tô de bobeira. Emoção pra refinar a droga, frieza pra vendê-la. Cantando rap, cantando mulheres, contando dinheiro, cadê meu isqueiro? Sei que homem é homem, moleque é moleque. Invejoso fede, contente-se com meu desprezo. Invejam minha grana, invejam minha fama. Tenho as melhores damas, as melhores gramas. Mas conquistar é melhor que ganhar. Eles só veem o lado bom e não conhecem o drama. A vibe rola no pique da indola. Já tenho bondade e maldade de sobra. Mas revel não falha, eu vivo na onda que a Babilônia não